bem-vindo a Disque 900. Para ouvir nossa mensagem, continue sintonizado nesta estação. No Disque Tarô, escutei meu destino. Liguei para o Fale Amor, mamãe gritou: olha a conta, menino! Conheci uma gata no fone, amizade. Sua voz quase me mata de tanta ansiedade. Hello, Teletim, formei minha galera num forte abraço. Começo sem fim, fio a fio, de passo a passo. Yo, yo, yo, yo, yo, uá, uá. Yo, yo, yo, yo, yo, uá, uá. Para o chame sedução, liguei várias vezes. Caí na tentação, subindo pelas paredes. Minha alucinação foi no Disque Poesia. Era uma ligação a cada hora, todo dia. Disque Music é uma onda. Ouvi um pouquinho, fiquei amarradão. E quando veio a conta, o 90 foi a solução. Pega, pega, pega leve, meu irmão. Pega leve, pega leve. Pega, pega, pega leve, meu irmão. Pega, pega, pega, pega, pega, pega leve, meu irmão. Pega leve, pega leve, pega, pega, pega leve, meu irmão. Para o chame sedução, liguei várias vezes. Caí na tentação, subindo pelas paredes. Minha alucinação foi no Disque Poesia. Era uma ligação a cada hora, todo dia. Disque Music é uma onda. Ouvi um pouquinho, fiquei amarradão. E quando veio a conta, 190 foi a solução. Pega, pega, pega, pega, pega leve, meu irmão. Pega leve, pega leve, pega, pega, pega leve, meu irmão. Alô? Alô?